642, coordene com a equipe de solo, após a passagem do Embraer da Azul, a retaguarda, inicie no portão 3, chame para o táxi. Após o Embraer da Azul, livre pushback acionamento, reporta agora o táxi, gol 1642. Qual foi a outra aeronave que chamou para o pushback? Bom dia, eu chamei a 211, remota 12, pushback acionamento. Autorizado, remota 12, puxa acionar, chame táxi 62, com número. Pela táxi 621. Salvador, tá 3153, vai passar o marcador 10, baixada de chegada. Confirmar a baixada travada? Confere. Uf. 09, continua aproximação, aguardando contato visual da torre. Você escuta, só estão voando instrumentos. Afirmativa, apenas aguardando o contato visual da torre. Agora sim, tráfego avistado, continua aproximação, guardando pista livre. Sim. An 3153, autorizado pouso, pista 10, vento 050 graus, 04 nós. Autorizado pouso na 10-3153. Boa noite, 04, decolado 243, controle 120, décima 8, bom voo. 08, obrigado. Bom dia, Salvador, bom dia, o Azul 4201, nosso ponto de terra, da 10. Chame 1895, a torre, bom voo. 41804 decolagem. Boa noite, 04. Contato radar decolagem, subi mantendo 360, posso cruzar 2000 pés, direto Leda. 2000 Leda, obrigado. Na série dos 223, sob vetoração, curve à direita, corrigindo de esquerda, proa 200, tendo como limite o localizador, descendo para 2000 pés com 1011 no altímetro. Esquerda 200, limite o localizador, passando 2203. Da 3153 no solo 44, direita 120, décima 9. Direita 219, obrigado. Salvador, bom dia, tá? 3153 e grosso. 3153, bom dia, táxi Alfa e reporte 17 Juliette. Alfa, Santa Juliette, 3153. 0, vento 050 graus com 05 nós. Teve decolagem da 10 azul 4201. É 2023, inicie redução para aproximação. Aguarde o retorno final para o locutor. Gente, aguardando 2023. 517, tá livre, chame pro táxi. Tem a aeronave da Avianca aí na sua direita. Se tiver condições de iniciar agora, tá autorizado. Caso negativo, assim que a mesma deslocar, inicie no 10. Então 3153, mantenha a posição antes da Juliette. Mantenha antes da Juliette, 3153. Solo, gol 1642 para táxi. Com 174 a bordo, alternando Natal, autonomia 2 horas e 30 minutos. Gol 642, táxi à direita, pontos de espera, chame a torre 1895, com ajuste 1011. Táxi à direita, ponto de espera da 1995, obrigado, gol 1642, ajuste 1011. A frequência da torre é 1895, ok? 1895, 1642. 1500, saída da EL. Do 4201, bom dia, contato radar decolando, subir, mantendo 360, posso cruzar 2000 pés direto Leda. Ciente autorizado nível 360, após 2000 Leda, 4201, obrigado. Passaria dos 223, esquerda 140 para o localizador, informe estabilizado. Esquerda 140, reportamento estabilizado, 2223. 642. O número 642 autorizado, a linha decolar, pistão 0, vento 060 graus, com 05 nós. Livre a linha e decolada 10, gol 1642. Controle, gol 1804, fazer uma pequena desvia direita aqui pro 210. Por quantas milhas? Ah, 10 milhas no máximo. Gente. Xené 6211 estimado para iniciar o táxi. O 6211, mais um 5 minutos, tá com problema. 5 minutos, é isso? Afirmativo. Qual tipo de problema? É mecânico, confirme? Afirmativo. Então, o senhor vai ter que retornar pro gate aí, ok? Eu preciso de um minuto aqui, estou resolvendo o problema, já me comunico com você. Não entendi. Eu preciso de um minuto aqui para resolver um problema, já me comunico com você, tá ok? Ok, vou aguardar esse um minuto aí. Salvador, muito bom dia, passarei do 2223. Passarei 2223, altímetro 1011, pontos na aproximação, reporte baixado travado. Já está no momento baixado travado, passou o tempo, passarei 2223. Aguarda apenas a pista livre, 737-800 da Gol, já iniciando. Aguardando, 2223. A 211, solicita retorno ao gate. Afirmativo, prossiga para a remota 12, ok? 6211. Remota do 2, 6211. O TAM 3153, ingresso Juliette, portão 08. Só observando o deslocamento do Airbus Avianca para a remota 12. Juliette para o 08, visual com a Avianca, TAM 3153. TAM 35 no CES, é o solo? Escuta, prossiga. Já está pronto aí para iniciar? Afirmativo. Ok, chama para o táxi. Ah, para o táxi, para mim, você. 1251. Afirma, 1251, alternando 3325. Obrigado mais uma vez, 1251, 3325, gol 1804, valeu. Iniciando 4, chama pro táxi. Sente iniciando 4, chama pro táxi, na 607. Dando no 642. 20. Azul 4201 no ciente, restrito nível 340. Bruno 642. Bom dia, controle. É o 642 cruzando 3.500, São Francisco. Contato radar cruzando 3.500 pés. Suba e mantenha o nível de voo 390, sai da PUC. CN 390 PUC, ó, no 642. Passarei 2223 no solo 52. Ao liberar, 121, desce Simão 9. Libra 219, boa! Azul 4201, nós chamamos o centro Recife nas frequências 1251, alterna 1-3325. 251-3325, grato, um bom dia, o Azul 4201. Mantém escuta é igual a Juliette Vido Charlie. Juliette 2223. Paulo Gol 9607 para o táxi com 188 a bordo, 3 horas 58, alterna Galeão. 9607 à direita, táxi, ponto espera 11895, altímetro 1011. Direita 11895, obrigado, 9607. 2223 Passaredo, assim que a aeronave da TAM iniciar o táxi passar e liberar a Juliette, está livre o ingresso para a remota 1-3. É, confirma, aeronave da TAM? Afirmativo, vai passar um TAM aí contornando o pátio para o ponto de espera. Assim que um TAM passar, é um 319. Assim que ele passar, ingresso pela Juliette. Ok, após o Airbus então, liberar a Juliette, ingresso ao 2223. Para o táxi da 35 no 7 PLB 151. 4 horas e 50, alterando a cabina. 3507, livre táxi, via pátio Índia Alfa, no ponto de espera, chame a torre. 198, decimal 95, ajustado 1011. Enche, táxi via pátio Índia Alfa, torre 1855, ponto de espera, obrigado, bom trabalho. Torre Salvador, muito bom dia, gol 907, ponto de espera da pista 90. Volume 07, autorizado, ingresso e decolagem, pista 10, o vento em Salvador 050 graus, 05 nós. Ciente, autorizado a alinhar e decolar, down 0, volume 07. O 065, decola da 16, curva à direita, perfil da subida Arbor, após direto. Controle 120, decimal 8. E a senhora 5467, Juliette Vido Charlie. Eu copiei 5 a bordo, 5 e 15, Altera Salvador, é isso? Contate a torre 1895 para acionamento e táxi, Juliette Vitor Charlie. Bom voo. Sete 115, coordene com a equipe de solo, assim que a aeronave da TAM passar agora a sua retaguarda, está livre iniciar no portão 02, chame para o táxi. O táxi. É pro reporte no ponto de espera táxi papá. Salvador, bom dia, Santa 357, ali mantém cabeceira no zero. Mantém cabeceira no zero, Santa 357. O Direct Victor Charlie, pronto, ainda realiza cheque no ponto de espera. Gente, bom dia, 42, boa semana. Igualmente, bom voo. Obrigado. Mantém cabeceira no 7, reposto pronto. No 607, decolado de Salvador 58, chama o controle 120, décima 8, bom voo. 2-0-8, voo número 07. 0 graus com 3597, decolado de Salvador 00, controle 120, décima 8, bom voo. 208, até volta. Salvador, controle, bom dia, decolou 3597, tá? Então, 3597, contato radar, sai da arma, vou subir uma avenida de voo 380. Subida ao 380, tá? 3517. No 7 no Syntax via Índia Alfa até o ponto de espera do 1-0, no ponto de espera Torre 1, 1-8, decimal 9, 5, o ajuste no 0, no 1, bom voo. Salvador, bom dia, Grande Gol no 7 no 5, mantenha o ponto de espera, por gentileza. Oi, Gino, Gol no 7 no 5 ali, mantém cabeceiro no 0. Previsão em decolagem aí, 4 a 5 minutos. Juliette, Vitor Charlie, ao 04-128, boa viagem. Juliette, Vitor Charlie, ao 04-128, boa viagem. Juliette, Vitor Charlie, contato radar, saída Arbor, sobre mantenido de voo 100. Ah, boa em ascensão no 00. Tá liberado o perfil do da carta? Juliette, Vitor Charlie, confirma pro ideal para o destino. 270. 514 está acionado para o táxi, estamos com 56 a bordo, 4 horas Salvador, Alberto. Direto ao destino livre, o Juliette, Vitor Charlie. Aqui em frente, Índia e Alfa, quando no ponto de espera, 118.95, altímetro marca 1011. Índia e Alfa, 1011, ponto de espera 1895, obrigado. Solo Salvador Oxonel 62. O nono está no, na remota 13, acionamento na posição posterior pushback. O acionamento é a critério, me chama quando totalmente pronto para o push 621. 0062, o nono. Mas vai voltar para a brasileira, o voo no 607. Tem condições de manter a proa de bridge para estar em condições? Voo no 607, inicialmente mantém a proa, iremos coordenar com o centro recife. Ela manter a proa de bridge inicial para evitar formações, voo no 607. Voo no 86. Segue Índia, segue em frente, contorna ao pátio, Índia e Alfa. Quando no ponto de espera, 118.95, altímetro marca 1.001. Índia, Alfa, 118.95, bom dia, voo no 87. 1251, alterna 13325. 3, 2, 1, 2, 7. Torre Salvador, muito bom dia. O 35514 no ponto de espera, pronto e aguardando. TAM 3517, chame centro Recife, na frequência 1260, alterna 1288. 260, 2288, não 7-5, decolagem autorizado, 05, 05. A linha mantém no 0. A linha mantém no 0, 5-4. Salve Salvador, bom dia, Santa 3, 3, autorização Galeão, informação Igor. Santa 3, 153, muito bom dia para o Galeão, nível 380, está autorizado. Seu decola da 10, compra o perfil da saída da El, Lisa, Brite, onde intercepta Pesulu no 0, Smap, Lúcio, Barbacena. Aciona 5506 no transponder, 1208 é a frequência do controle. Autorizado Galeão 380, decolando da 10, a El, Lisa, Brite, intercepta Pesulu no 0. Após o espaço 5506, transponder 1208, controle da 3153. Procedimento correto, chama como totalmente próximo pelo posto por 8. Camaral, obrigado. No 5 ao 09, controle no 208, boa. 208, boa. Bom dia, Salvador, gol 97, 195. Gol 197, nós temos contato radar, saída árvore, subir manter nível de voo 360. Subida árvore 360, 1715. Decolagem autorizado, 050 59. Quem vai iniciar o trip?